Boa noite, estamos na nova web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E estamos a começar um novo programa. Este programa vai ser dedicado a uma seleção realizada a partir da minha discografia original. Vai ser um programa em duas partes. A primeira parte vai ser hoje e a segunda parte vai ser daqui a 15 dias. Para começar este programa, temos a música I Want It All. Música lançada em 1989 no álbum The Miracle dos Queen. Para vocês, Queen, I Want It All. após Queen, ficamos com os Foreigner e a música Urgent, retirada do álbum Four, álbum lançado em 1981. E vamos começar agora uma nova sequência. Para começar esta sequência, temos uma música de um álbum lançado em 1986, o álbum 5150, primeiro álbum dos Van Halen a contar com Sammy Hagar como vocalista. Para vocês, Van Halen, Best of Both Worlds. It's amazing. We'll be right back. E após Van Halen, ficamos com Bon Jovi, I Believe, música lançada em 1992, música que abria o álbum Keep the Faith. Este álbum é um marco na história dos Bon Jovi, porque durante alguns anos a banda esteve separada. John Bon Jovi, Richie Sambora e David Bryan lançaram álbuns a solo, e em 1992 a banda voltou a reunir-se. O som é diferente. Já não é aquele hard rock dos anos 80, mas continua a ser um hard rock poderoso e vigoroso e cheio de hits. E os Bon Jovi, nos anos 90, apesar do triunfo do grunge, continuam a ser uma das bandas de rock que consegue encher estádios, numa era em que o hard rock já não era tão bem visto. E vamos entrar agora numa nova sequência. Para começar esta sequência, temos Bonham e a música Guilty. Os Bonham são a banda solo do baterista Jason Bonham, filho do lendário baterista de Led Zeppelin, Bonzo, John Bonham. E para vocês, e do álbum The Disregard of Timekeeping de 1989, vamos ficar com a música Guilty. We'll be right back. the girl that they all talk about. Yeah. Choose the topic, the place, be on time, don't be late tonight. Yo. She's quick, and she's fast, and she wants it to last all night. Boy, you gave her the shaft, but she gives the last laugh all the time. E após Bonham, vamos ficar com mais duas bandas, um pouco mais underground, do hard rock. Primeiro vieram os Saigon Kick e a música Killing Ground, do álbum Devil in Details, de 1995, e terminamos a sequência com os Rough Cut e a música Bad Reputation, do segundo álbum da banda, Wants You, lançado em 1986. E vamos agora para uma nova sequência. Para começar esta sequência, temos um super grupo que é habitual aparecer no nosso Riff Service. E do primeiro álbum desse super grupo de 1990, vamos ficar com a música Damn Yankees. Do álbum Damn Yankees, pelos Damn Yankees. Para vocês, Damn Yankees, Damn Yankees. Yankees, right in the jungle, you just might. após Damn Yankees, ficamos com Whitesnake, Sweet Talker, do álbum Ready and Willing, de 1980. E vamos agora para uma nova sequência. Uma sequência que vai ter duas bandas mais recentes, mas com um som bastante retro, com um som bastante decalcado do hard rock dos anos 70. Para começar a sequência, e do álbum Rise, de 2006, temos os The Answer. Para vocês, The Answer Into the Gutter. Estamos na nova web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após The Answer, ficamos com os australianos Airborne e do primeiro álbum da banda Running Wild, lançado em 2007, ficamos com a música Blackjack. E vamos agora para uma nova sequência. E por falar em australianos, esta sequência vai começar com a banda clássica do hard rock da Austrália. Vai começar com AC/DC. Para vocês e do álbum Black Ice, de 2008, vamos ficar com a homónima Black Ice. Left for recollection, e após AC/DC, ficamos com outro nome clássico do hard rock. Neste caso, Slash, e a música By the Sword, música do primeiro álbum a solo do guitarrista, o álbum Slash, lançado em 2010. Este álbum contava com vários convidados, entre eles Lemmy Kilmister, Ian Astbury, Miles Kennedy, que foi o único a cantar duas músicas, e o vocalista dos Wolfmother, Andrew Stockdale, que aparece na música By the Sword. E vamos agora entrar numa nova sequência. Aliás, as próximas duas sequências são dedicadas a bandas portuguesas. Para começar esta primeira sequência, temos os Clockwise, e do álbum de 1998, Time is Waiting, vamos ficar com a música Winds of the Night. Para vocês, Clockwise, Winds of the Night. Listening to strange voices coming from the outside, empty faces searching me, trees talking to each other. We was it we cannot understand. I just want to be. Yeah. E após Clockwise, ficamos com os Iberia, I'm Not a Fool, música retirada do segundo álbum da banda, lançado em 1990, o álbum Heroes of the Wasteland. E terminamos a sequência em português com os algarvios Iris. E do álbum Intuição, de 1999, terceiro álbum da banda, ficamos com a música Por Ti Já Não Sei. Vamos agora para uma nova sequência. Esta sequência conta com duas bandas portuguesas que têm um som mais moderno, um som mais atualizado. Para começar a sequência temos os aveirenses Ária. E do terceiro álbum da banda, Dancing Among the Tribes, lançado em 2006, vamos ficar com a música Get Up. Para vocês, Ária, Get Up. You've been dreaming for far too long, but I know you have been hanging on. We have kept the same old road, though times were hard among rivals. To fire, blood to blood, we will meet again tonight. Fire to fire, blood to blood, we will meet again tonight. And through desire, you will get much higher. And through desire, you will get much higher. Unleash all your love, all your hate, all your power. The world, see you there. Get up from the floor. Unleash all your love, all your hate, all your power. just leave this fucking town. Do it now! Try. Every single naked body, get your feet above the ground. Get up, get out, get up now. Get up from the floor. Get up, get up, get up, get up from the floor. Don't you ever feel that down. Just pick your shit, man, and leave this town. Don't you ever feel that down. Just pick your shit. بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي فيه مختلفون. I fear you in my own trodden bus. E após Aria, ficamos com as lisboetas Phaser e a música Kismet. Esta música foi lançada em 2010 no segundo álbum da banda, álbum intitulado Kismet. E vamos agora para uma nova sequência. Para começar esta sequência, temos uma banda que Stephen Pearcy formou num dos hiatos que os Rat tiveram na sua carreira. Estou a falar-vos dos Arcade. Em 1993, os Arcade lançaram o álbum Arcade e desse álbum resolvi escolher a música So Good, So Bad. Para vocês, Arcade, So Good, So Bad. Fuck! após Arcade ficamos com Don Dokken, Crash and Burn, música do álbum Up From The Ashes de 1990. Este álbum contava com John Norum como guitarrista. E terminamos a sequência com Ted Polley, Curtain Call, do álbum Collateral Damage, primeiro álbum a solo que o vocalista lançou em 2006. E vamos agora para uma nova sequência. Para começar esta sequência temos uma banda chilena de hard rock, uma banda com um som bastante parecido com o que se fazia em Sunset Strip nos anos 80. Para vocês e do EP Ruego Sucio, lançado em 2008, vamos ficar com os Varenaldo Chicas de Neon. gone away. Time she hears thunder. Wretched lies when she played her part. Still she tries because hold dies hard with broken wings. She can feel the sting like a backhand over the telephone. And her eyes shimmer twilight, driven hard. E após o hard rock mais básico e festeiro dos Warren Aldo, ficamos com o som mais polido e quase progressivo dos Asia e a música Summer, música lançada no álbum Aria de 1994. E terminamos a sequência com uma música de 1991 do álbum Don't Come Easy, do Stay Keto, e ficamos com a música Burning Down Inside. Vamos agora para uma nova sequência. Para começar esta sequência, temos uma música do álbum Empire, de 1990, álbum dos Queensryche. Para vocês, Queensryche, Jet City Woman. I see her face. what we're fighting for. When we treat each other, baby, like an act of war, I could tell a million lies, and it would come as no surprise. When the truth is like a stranger, hits you right between the eyes. E após Queensrÿche, ficamos com uma balada. Ficamos com a balada When Love and Hate Collide, dos Def Leppard. Música lançada na coletânea Vault. Coletânea de Greatest Hits que os Def Leppard lançaram em 1995. E terminamos a sequência com Aerosmith, Hole in My Soul, lançada no álbum Nine Lives, de 1997. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service. Para começar esta sequência, temos uma banda sueca. Temos o Europe, e do primeiro álbum do Europe, o homónimo Europe, lançado em 1983, vamos ficar com a música Children of This Time. E é com Scorpions, No Pain No Gain, do álbum Face the Heat, de 1993, que terminamos o nosso Riff Service de hoje. Antes de Scorpions tivemos Hardline, Rhythm from a Red Car, do álbum Double Eclipse, de 1992, e começamos esta última sequência com Europe, Children of This Time. Despeço-me com os desejos de uma ótima semana. Para a próxima semana vamos ter um programa dedicado a bandas que nunca apareceram no nosso Riff Service. Vamos ter umas belas surpresas, porque algumas bandas são clássicas, são bandas grandes que nunca apareceram no nosso Riff Service. E despeço-me até para a próxima semana. Daqui a 15 dias continuamos com um novo alinhamento retirado da minha discografia. Estamos na nova web rádio Mentalmorfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. E quem me ouve todas as semanas sabe o que vou dizer a seguir. Rock on!